melhor podcast do Brasil, eu sou o Izzy Nobre. E eu sou Evandro de Freitas. Evandrinho, como é que foi a semana? Semana comum do dia a dia, semana no qual, brasileiros estão reclamando pela nova lei do PJ aí. Que lei é esse negócio de terceirização, não é isso? Exatamente, eles vão Eu tô sabendo por alto. Eu também li bem por cima, mas pelo que eu vi, eles vão... Sei lá, o governo vai... Puta, a gente tá com grande chance de falar bosta aqui, mano. É melhor mudar de assunto. Porque esse assunto polêmico é foda. Qualquer coisa, os caras já vêm matando. Se falar... se já não sabe, é melhor calar a boca. esse é o nosso, a nossa contribuição pra internet brasileira. Quando a gente não sabe, a gente fica calado mesmo. Exato, aprenda pra gente. Vamos estudar sobre esse assunto e a semana que vem a gente comenta. Ah, não adianta nada, porque você pode ter estudado pra caralho, mas se a sua conclusão for diferente da do cara, ele não quer saber quanto você estudou. Sim, mas pelo menos a gente não fala bosta. Ou petralha. Olha só, o cara que ouve o melhor podcast do Brasil, ele faz isso na esperança de se informar sobre o mundo ao seu redor. Eu achei que ia rolar um mini MPB metalinguístico em que você, Evandro, vai me informar do que tá acontecendo. Eu já trabalho como PJ há uns 10 anos da minha vida, eu não acho ruim, mas é porque é o que eu tenho. Então, eu não posso... Pera, calma. Vamos com calma. O que é PJ? Parque Jurássico. Parque Jurássico, é quando você vai lá e presta um serviço. Você também é meio que o PJ aí no Canadá, pelo que você me fala. Caralho, do seu trabalho. Você presta o seu servicinho, emite uma notinha e o cara te paga pelo que você fez. Não, eu sou funcionário mesmo. Isso então seria o... Mas aí tem essa gloriosa CLT. O que, que é isso? CLT é Consolidação das Leis do Trabalho. É o que dá direito ao cara receber 13º, férias, trabalhar somente X horas por dia... Tipo, 40 horas semanais, que é o clássico do Brasil. Eu não sei qual seria o equivalente disso aqui, mas eu nunca ouvi falar. Mas aí você não recebe por hora? Sim, recebe por hora. Então, PJ é mais ou menos isso. PJ é pessoa jurídica. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho o CNPJ no meu nome. Como microempreendedor individual, olha que bonito. E aí, sei lá, pessoa, empresa X me contrata pra fazer Y. Eu vou lá, faço, por um valor tal, e o que o cara me contratou pra fazer, emito uma nota e ele me paga, já era. Acabou, ele não vai, eu não tenho 13º, não tenho férias. Como eu falei, é um trabalho freelancer. Você não tem uma conexão, um vínculo trabalhista com a pessoa. Ela te contratou só para aquela função e você fez. Exatamente. Qual o problema? Só que aí, o comum do brasileiro é o quê? É o cara fazer parte da CLT, que é aquele trabalho normal, que ele trabalha de segunda a sexta. Tem vale transporte, vale alimentação, vale refeição, vale diabo a quatro. E sábado e domingo ele fica em casa assistindo Faustão. Tranquilo. O pessoal acha que isso é o bonito. Pera. Agora tem Faustão no sábado também? Que seja, que sei lá que passa no sábado. Luciano Huck, cara, eu não assisto TV, mano. E aí tá rolando esse negócio da terceirização, entendeu? De incentivar empresas a poderem... Porque pelo que eu entendi, no mais do mundo de política, muito menos de leis trabalhistas, a empresa, ela é obrigada, quando ela é uma empresa mesmo grande e tal, é obrigada a manter todos os seus funcionários no regime de CLT. Certo. Parece que o que o glorioso governo quer fazer é dar o direito às empresas que ela também contrate PJ. Certo. Então, por exemplo, o cara da fábrica lá, da Volkswagen, que tá fazendo carro, sei lá, ele é CLT. A empresa falou, você vai pagar, vai ganhar R$1.000 e vai ficar aqui apertando porca segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. E aí ele tem vale transporte, vale alimentação, todos esses benefícios aí que a CLT provém ao glorioso trabalhador. Pelo que eu entendi desse projeto do governo e da terceirização, se ela quiser mandar todo mundo embora e falar, ei, apertadores de porca do Brasil inteiro, vocês querem trabalhar aqui pra mim por R$500 e emitir uma nota e eu te pago? Porque isso é bom pro cara, pro empregador. Porque no Brasil é foda, o empregador paga R$1.000, mas gasta 2. Pelo que ele paga de imposto, tá ligado? Tô ligado. E aí ajuda o cara que é empresário, que é dono da empresa, mas fode a população que tá acostumada com esse monte de benefício, tá ligado? Uhum. Pelo que eu entendi desse projeto aí. E aí por isso tá rolando esse rebuliço, só que o governo já falou que não é bem assim, que vai dar um jeito mais ameno na situação e não sei o quê. É complicado, porque olha só, eu puxo mais pro lado liberal, economicamente falando, eu sou a favor de reduzir um pouco as regularizações em relação ao mercado de trabalho, porque isso, como você falou, sufoca o cara que quer começar uma empresa. Então, é foda, porque assim, a parada de PJ só existe por causa da CLT, tá ligado? Porque eu trabalho de casa. Então eu prefiro ter horários flexíveis, entregar um projeto e receber por ele. Ou entregar um resultado, enfim. Agora, tem gente que não. Tem gente que ficou a vida inteira, sei lá, desde os 16 anos o cara trabalha como CLT e ele faz questão de ter 13º, de ter a cesta de Natal da empresa dele. Caralho, por isso é complicado, sabe? Isso só me lembra, sabe o quê, mano? A gente tava cesta de Natal pro vigia lá da rua. Então, mas tem uma galera que... Quando eu tava lá na loja, que eu tava ali na TIM, na operadora, eu ganhei cesta de Natal, tá ligado? Panetone, esse tipo de coisa lá. Eu era registrado CLT, bonitinho. Então, assim, eu acho que os dois jeitos tem prós e contras. E aí, cê, tipo, é meio foda. Eu entendo a galera que é contra, sabe? Mas também entendo a galera que é a favor. Porque é o que você tava explicando aí. Pro empregador, é foda, cara. Eu já tive loja também. E uma vez a gente cogitou contratar um menino pra registrar. Quando o contador mandou o que tinha que pagar pra registrar o cara, eu mostrei pra ele e falei, ó, você prefere ganhar, sei lá, 1.500 e eu não te registrar? Ou você ganhar R$600 e eu te registrar? Aí ele falou, lógico que eu prefiro 1.500. Tá ligado? Porque será? Essas regulações, embora elas sirvam pra proteger o funcionário, porque a relação entre o empregador e o funcionário, ela é desequilibrada. Pra caralho. Em geral, o empregado precisa mais do empregador do que vice-versa, não concorda? Sim, pois pela é. Oferta, então, pela oferta relação... e demanda, né? Aquele velho esquema. Pois é, tem mais pessoas. É mais difícil você arranjar um emprego do que você contratar alguém, né? Sim, não é? Sim. De forma geral. Geralmente, sim. Então, o cara que tem empresa, você precisa mais dele do que ele precisa de você, porque você, ele arranja com outra pessoa. Exatamente. Mas você arranjar qualquer outro emprego é um pouco mais difícil. Aqui, ó, só dando um update que eu tô lendo aqui na gloriosa Folha de São Paulo, é basicamente isso que eu falei mesmo. Esse projeto permite que as empresas terceirizem, sem a maioria das regras de proteção ao trabalhador, do texto que está em tramitação do Senado. E aí elas podem escolher também se vai ter serviço de alimentação ou atendimento médico aos terceirizados. Pra empresa é bom, tá ligado? O que vai acontecer? Isso que eu falei, ah, cara, ela falar... Pro povo em geral... O cara quer vir aqui fazer e ganhar... Em vez de eu pagar 3 mil pro nego, registrar ele ficar que nem um trouxa aqui o dia inteiro, eu vou pagar 1.000 pra outro nego que vai vir só fazer isso daí e ir embora. E nunca mais eu vou ver a cara dele. Porque veja bem, de forma geral, eu sou contra o Estado. Tem a parte A que é fazer uma coisa, a parte B consentiu com aquela coisa e o Estado não deixa. Devem fazer. Exato, eu também sou contra. Entendeu? Tirando, obviamente, alguma coisa criminosa e tal, né? Mas, tipo, no geral, de forma geral, eu tenho X. Você quer aquele X por um certo valor, certo? E eu tô te oferecendo, olha, no caso, né? Eu tenho a minha força de trabalho, né? A minha mão de obra. Sim. Né? Eu te ofereço pra Evandro. Evandro. O Evandro fala, olha, eu tenho só X pra te pagar. Você vai desempenhar a função Y. Se eu concordo e eu tô consentindo com esse acordo, e você também concordou, né? Eu sou contra o Estado chegar e falar, não, não pode não. Tem que ser assim, ó, paga. Entendeu? Esse imposto aqui. Que é o que rola. Eu sou contra. É o que rola. É o que rola. Eu entendo ao mesmo tempo que se não houver proteção nenhuma ao empregado, o mercado, tipo, come o cu do empregado. Sim, entendeu? Sim. Na maioria das vezes, empregadores são muito filha da puta, mano. Os caras são, o cara vê o lucro em primeiro lugar e foda-se o resto. É complicado, a gente vai ter que dar uma lida melhor. Aí, não, mas aí no Canadá, a maioria é esse esquema de receber por hora, né? Tipo, você ainda é o empregado, entre aspas, da CLT, mas você recebe por hora. Isso, mas isso é só uma métrica, é uma forma diferente de quantificar o trabalho. Mas é mais justo, porque aqui no Brasil, por exemplo, o cara que é da CLT, eu na loja, vou dar um exemplo de novo, eu tinha comissões, enfim, que me faziam ganhar mais, mas eu tinha um salário fixo na época que eu trabalhava na loja, correto? Pega aí e abre o mês de fevereiro no seu calendário pra mim. O mês de fevereiro, ele tem 4 semanas e 2 dias. Não vamos contar os dias. Enfim, ele é um mês menor. Ele tem 28 dias. Você trabalha menos e paga menos. Recebe igual. Aí chega março, você trabalha quase 6 semanas e recebe igual. Isso que eu achei mais errado de tudo, tá ligado? E aí os caras falam, mas você tem o 13º. Mano, o 13º é isso daí. Eles estão devolvendo dinheiro desse monte de dia do ano que você trabalhou, entre aspas, a mais, sem receber. Então, o jeito que faz aí no Canadá ou no próprio Estados Unidos, eu acho que é muito mais justo. Se você vai e manda 10 horas, o cara vai... Porra, uma vez uma amiga minha falou, meu primo foi pra Inglaterra, tá trabalhando que nem um louco em 6 meses e comprou um apartamento. Eu falei, caralho, o que ele faz? Aí ela, ele trabalha no Lava Rápido. Aí ela me explicou, o maluco tava trabalhando 12 horas por dia, de domingo a domingo. Porque ele botou na cabeça dele que ele ia comprar um apartamento lá. E aí ele recebia por hora. Então, assim, como a gente sabe, nesses países mais desenvolvidos, mão de obra que o cara tem que ir lá e fazer um trabalho físico, ele é valorizado, o maluco tava ganhando bem pra caralho, tá ligado? Só que ele tava trabalhando pra caralho. E no Brasil, a maioria das vezes, o cara trabalha pra caralho e não ganha bem pra caralho. Essa que eu acho que é a principal cagada, tá ligado? Que poderia ser revista. Sim. Só que eu vou te falar um negócio. Aqui tem uma parada que eu acho que não se fala muito aí. Tem o cara que ganha por hora, que é a maioria das pessoas, e tem os caras, que, tipo, pessoas que estão em posições de gerência e tal, que ganham anualmente. Tipo, no ano, ele tira tal. Então, se o cara, minha mulher já trabalhou em posições assim, então se o cara tá, tipo, tendo que ir pra fazer hora extra, ele não ganha, ganha mais. Tá, mas ele sabe disso, ele provavelmente tem... ele ganha mais do que o normal, né? Ou não? Sim, o cara que trabalha em trabalhos que ele ganha anualmente é porque o cara tá geralmente em posições de como é que se diz? De gerente. Supervisão, assim, e tal. Entendeu? Mas enfim. É, pois é. Mas olha só, eu não sei dessas paradas, mano, na real. Faz um vídeo, você não tá querendo polêmica, você não tá querendo views? Estuda, faz um vídeo e comenta sobre. É, mas como eu te falei, não adianta nada você estudar, porque você vai dar uma opinião contrária. Não, mas estuda pra entender, porra. É, vai, não adianta, se o cara, se você tiver uma conclusão diferente da do cara, ele vai falar que você não entende. Até aí, azar não deixa. Você vai ser coisa na internet, mano. Mas, Evandro. Sim. Vamos para as notícias. Aqui faz muito calor. Aqui faz muito calor. Aqui faz muito calor. Aqui faz muito calor. Aí, ó, pra começar já bonito. A gente tem uma notícia aqui diretamente da Índia. A Índia não fala. Vamos dar uma olhada como é que tá o mapa aqui. Tá? Índia, já vê notícia de lá, hein, mano. Vamos ver, vamos ver. Como é que tá a Índia no placar de notícias bizarras? É legal que o João colocou a sua carinha placar, também. Nas placar diferente do Brasil, tá cada dia melhor. Cara, não tem notícia na Índia aqui ainda. Não, porra, a gente já falou da Índia. Aparentemente. Eu acho que a gente já falou, olha, corrijam o João aí, eu acho que tá errado aí o banco de dados aqui. Tenho quase certeza. Eu percebi que algumas notícias, elas estão indo pra um local de onde o site era às vezes. Por exemplo, tem uma notícia aqui de... aqui no Chile, em Santiago, você clica e, na verdade, aconteceu nos Estados Unidos. Só que o site, por algum motivo, não sei qual é a... Ele puxa, né, a origem da notícia, aí, não de onde aconteceu. Ele puxa, parece que é o... Eu não sei, porque o site é brasileiro também, então eu não sei por que essa notícia tá sendo colocada como se fosse no Chile, mas ela aconteceu em San Bernardino, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, enfim, essa aqui foi na Índia. Polícia indiana arruma desculpa, pra sumiço de 25 quilos de maconha. Caralho, mano. Nessas horas, os nossos ouvintes lá do Telegram soltam fogos. Caralho, 25 quilos, imagina. Vocês passaram pela Índia, por acaso? Alguém foi visitar a Índia nesse momento? Os ratos são uma grande ameaça aqui, disse o policial Abhay Parrenkar, destacando que a droga havia sido guardada no depósito após ser... Peraí, peraí. Ele quer justificar que os 25 quilos... Não, e o cara aprendeu a parada, guardou no depósito lá da polícia, aí ele vem com a puta cara de travada olhar pra gente e falar, porra, esses ratos tão foda. Peraí, vamos ler. É foda que essa notícia foi tão curtinha. Eu e o Evandro, como a gente tem essa responsabilidade de jornalista, não é verdade, Evandro? A gente procurou outras fontes, mas até as fontes em inglês, eles são muito curtinhas, entendeu? Então a gente tá aqui ainda, a gente tá avaliando aqui se a gente consegue arranjar uma informação adicional, mas pelo jeito foi só isso. Porque, tipo, o título da mensagem e o subtítulo é quase o tamanho da matéria. Sem conseguir desvendar o desaparecimento de 25 quilos de maconha guardados em um depósito na estação ferroviária de Nagpur, no estado de Maharashtra. A polícia... É um belo nome. A polícia... Vai ser o nome da minha filha. A polícia indiana divulgou nessa terça-feira uma nova explicação para o sumiço. O melhor é isso, né? Que sumiu... Aí eles ficaram procurando pra caralho, né? Bota aí no relatório que foram os ratos. Foda-se. Foram os ratos. Foda-se. Leva lá pro cara assinar. Mano... Não tem como, caralho. Segundo os investigadores... Olha isso, segundo os investigadores, mano, nenhuma capivara, que é um rato gigante, teria comido 25 quilos. Porra, nem um rinoceronte, caralho. Nem o grupo inteiro do Telegram, mano. E olha que ali os caras são virilhos. Segundo os investigadores... os ratos teriam devorado a droga. Os ratos são uma grande ameaça aqui, disse o policial Abhay Parrenkar, destacando que a droga havia sido guardada no depósito após ser apreendida. Você tá ligado que... Essa segunda frase repete. A notícia era tão curtinha que ele repetiu. Sim, na segunda frase coisa. Que aparece a pena. E eu vou te falar um negócio. É só eles procurarem os ratos que estão com o olho vermelho e estão comendo. O que come quando dá lá? Não sei, cachorro quente. Aqui é o famoso. É, aqui o cara vai num 7-Eleven da vida e come porcaria, tá ligado? 7-Eleven. Qual é o equivalente brasileiro do 7-Eleven? Né? Subway. 7-Eleven? Não, tá louco. O 7-Eleven é uma loja de conveniência. Ah, então é aquele. O Posto Piranga. Já passou do Posto Piranga. Isso, do posto. O cara já passa no posto Piranga, pega lá um Fandangos e uma Coca. Procura os ratos que estão com o olho vermelho, tô falando. E tão falando besteira e ouvindo Pink Floyd. Parrencard destacou ainda que eles não tinham autorização pra destruir a maconha apreendida. Mano, isso aí tá melhor do que, tipo, porque você não fez o dever de casa. É, o cachorro comeu, né? Aí você fala pra professora que o cachorro pode comeu. Crer. Mano, se fosse... Se for, cara, 25 quilos, barra! Maconha, cara, maconha leve, cara. Maconha é uma... Isso aí, imagina, eles não explicaram se tava como... Não tava, eu imagino, não foram folhas da maconha, foram aquele bloco, né? Que, como é não, que chama? Não sei, mano, sou maconheiro, já falei aqui, caralho. Cara, 25 quilos é muita coisa. Seria o equivalente... Sabe aquele, por exemplo, um bujão de água de sabe aqueles de água? Tem 20 litros, é mais ou menos 20 quilos. É pesado. Então, 20 litros, que a água e a água tem... 20 litros de água é mais ou menos 20 quilos, certo? Então, o 25 quilos seria você pegar um bujão inteiro daquele. E eu sei que a água é menos densa do que a maconha, né? Que eles prensam e tal, fazem aquele tijolinho, né? Só que, mesmo assim, mano, é muita Sim. coisa! Pra o rato, tinha que ser 50 mano, falando ratos. Falando em rato e a notícia, já que a notícia é curta, Izzy. Vamos puxar aqui rapidamente. Qual os ratos famosos do mundo do entretenimento você acha que já fumaram uma maconhinha? O Mickey não, o Mickey não. O Mickey é de boinha. O Ligeirinho, certeza que já deu uns tapas. Porra. Você acha que ele é rato por quê? Acho que não, sabe por quê? Não, você tá louco, porra. Você vê logo que o Evandro realmente não manja. A maconha, ela relaxa, cara. Agora, se você perguntar quais foram os ratos da cultura popular, que cheiraram uma farinha, aí o Ligeirinho, com certeza. Tinha aquele desenho lá da Hanna-Barbera, cara, que era um gato no... Porra, tinha um rato, mano, do Chapeuzinho Vermelho. Farofino era o nome do rato. Desenho. Farofino, coloca aí no Google. Peraí. É o desenho de um gato. Antigaço, caralho. Caralho, nem manjava isso aí. É tipo um gato. É detetive, não, é um gato que fica gato, tipo, um nas ruas. Como é o nome daquele gato, mano? Isso é um rato. Sim, o rato, beleza, mas ele andava com um gato. Olho é esse vivo viado aí mesmo. Farofino. É. Ele era detetive e tal. Esse gato, esse rato aí, ele tem cara de. Tá aí o link, caralho, o nome em inglês era Snooper and Blabber. Você sabe o que isso significa? Snooper é gíria pro cara que tá ali da que tá puxando capivara. Entendeu? O cara ele tá era um detetive, faz coisas. Sentido. E Blabber é tipo o X9, o cara que dá com a língua nos dentes. Caralho, né? Bela dupla então, hein? Um então, puxa a capivara, o outro já dedura. Mano, achei! Ah! Esse aqui, certeza que ele usou pra caralho. Topo Gigi. Olha a carinha do Topo Gigi e fala... Eu falei, o Topo Gigi não comeu o Topo Gigi. O Topo Gigi, ele morreu na cultura Sim, popular, né? A galera mais nova nem sabe nem quem é. Mas, mano, olha a carinha dele e me fala, que não é 4h20. Eu acho que Topo Gigi até significa rato, né? Não, em italiano? Não, assim. Deixa eu ver aqui. Ou camudongo. O italiano só sei carbonara, maquê. A pizza lá, como é o nome da pizza? Topo Gigi. Margherita. Agora iremos dar noticita toda italianita. Cara, eu acho que Topo Gigi, deixa eu ver aqui o negócio. Cara, Topo Gigi, você era muito famoso. Sim, eu tinha um bonequinho, mano, porra, bonequinho. Comecinho. Sim, eu também tinha de plástico, causa da orelha dele tudo. Caralho, Topo Gigi, mano. Por que você morreu? Porque é leproso, né? Vamos combinar que não é o mascote da hora. Não, era bacana. O que significa? Peraí, eu acho que Topo Gigi. Soletrando, Topo Gigi. Eu tenho certeza que Topo Gigi significa. Peraí, deixa eu ver aqui. Italiane. Eu tinha lido em algum lugar que isso é significa camundongo, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Google Tradutor, italiano português. Mas será eu que li o nome algum dele lugar, original é esse ou já deram traduzido? É, pelo jeito é isso mesmo. Aqui na Wikipedia. É isso mesmo, pagando de Wikipedia. Ah, não, tá aqui, ó. Na Wikipedia é porque é o seguinte. Gigi é o derivativo de Luigi, é tipo apelido de Luigi. Que é já uma contra... Que significa Louis. É o equivalente no italiano de Louis. Ou Louis, né? Então, Topo Gigi pode ser traduzido como Louis Mouse. Eu li em algum lugar que Topo Gigi é tipo... Era um trocadilho que significaria camundongo. É, tá vendo? Às vezes é uma gíria lá, mas a gente não manja. Mas é isso, mano. Tem comentário bom Deve aqui? Deve ter alguém falando. Tem 4 comentários. Disley Barreto, 25 quilos, haja beck pra ratatada. Eu vi. Pra ratarada. Sou letrando. A Isabelle comenta: bah, pior que a polícia tá certa. Repare nos olhinhos ligadão do mouse. E ela escolhe mouse e escreve mouse com A ainda, lógico. Eu vi, você pega um rato na sua ratoeira aí de casa, você dá uma olhada no olho dele. O cara voltou o último comentário: Bruno, Splinter já foi melhor que isso. O Mestre Splinter não. Cara, tinha que ser um rato do tamanho do Mestre Splinter. Um rato humanoide. Aí esqueceu de falar pra variar, todo começo de cast, quem enviou essa notícia do rato maconheiro. Caralho, né? Pra variar. Foi o Marcos M. Aliás, Marcos VBP. O que significa VBP? Viado bosta. Sei lá, mano. É o. Quinta série da porra. É o sobrenome dele. Certeza que é o sobrenome dele. É Valério. Marcos Valério, lembra do Marcos Valério? Valério Bastos Não. Pinto é o nome dele. Próxima notícia enviada pelo amigo Ramon Queiroz, Ramon _ QS, diretamente de Roraima. É um follow-up parecido com uma notícia que a gente leu aqui recentemente. Em briga por macarrão instantâneo, o famoso miojo, jovem esfaqueia a irmã e é preso em... Ah! Mano, Roraima. Kelson da Conceição, 20 anos. Mano, miojo ainda é barato, caralho. Vai se fuder. Muito papo. Cara, quanto é um miojo no Brasil? Sei lá, é por aí, 1,50, dependendo da marca. O da Mônica, que é o melhorzinho, deve custar uns 2, caralho. Isso que eu falar. Porra, o da Mônica era muito bom, mano. Porra, o da Mônica de tomate, vou te falar que até hoje em dia eu mando um, hein, mano. Eu vou te falar aqui na moralzinha, que se alguém trouxer um miojo da Mônica pra nós lá no Rio, no Geek & Game Fest, eu vou fazer isso, nem que eu cozinhe isso na pia do banheiro. Fazer vídeo a gente comendo miojo da Mônica de noite. Porra, já era, mano, é só alguém trazer. Mano, de tomate é foda. Sabe o que é do caralho? Não, eu vou te passar aqui a melhor receita da sua vida, ok? Você pega o miojo de galinha caipira, ok? Não, tomate. Aí você... Não, é o miojo. Aí você passa no McDonald's, você compra 6 nuggets e joga dentro do miojo, meu amigo. Caralho, depois de pronto ou no cozimento? Depois de pronto, Não, depois de pronto, caralho. Claro, você passa no drive-thru, você compra aí 6 seus nuggets, beleza? Vai pra casa, faz o miojão, joga os nuggets dentro, que é sensacional. Faremos essa receita no Rio de Janeiro. Nem que a gente tem que comprar no Rio de Janeiro. É nóis. Mas então, continuando. Kelson da Conceição, 20 anos, foi preso nessa segunda. Crime ocorreu no dia 22 de fevereiro. Vítima ficou hospitalizada. Aí tem uma foto do que? Aquela clássica foto, o cara que é preso, dificilmente ele fica da hora na foto, tipo, olhando marotão, mostrando o rosto dele, né? Sempre dá aquela escondida. Mas é foda, porque no caso do Kelson aqui, não deve ter muito Kelson da Conceição que mora em Roraima, né? Então se a gente puxar a capivara, a gente acha até o Facebook dele. Acusado de esfaquear a própria irmã durante briga por um pacote de macarrão instantâneo, o jovem Kelson da Conceição, de 20 anos, foi preso na manhã dessa segunda-feira, em Boa Vista, por agente da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, DEAN, segundo o Distrito Policial. Segundo a Polícia Civil, o jovem foi preso em cumprimento ao mandato de prisão da segunda vara do júri na sexta-feira. Kelson foi localizado na casa de um conhecido dele no bairro Jardim Tropical, zona oeste da cidade. Ou seja, o safado esfaqueou a irmã por causa do miojote, pegou e fugiu. Ficou foragido na casa do amiguinho. É isso mesmo? Segundo a titular DEAN. A titular do negócio ali do atendimento à mulher. Ele. Pera, calma. Ah. Tá tudo errado. Por que eles botaram a sigla como se fosse uma palavra? Pois é, dá pra ajudar o trouxa que tá lendo. Era, porque lá em cima. Era pra ser. Lá em cima tá entre parênteses. Dá pra ser maiúsculo. Também, ou entre parênteses, igual colocaram lá em cima. Elivane Aguiar, o crime configurado como tentativa de homicídio. Aí, ó. Dei essa notícia, já estão falando mais correto. Diferente daquela outra lá que a gente viu. Aconteceu no dia 22 de fevereiro, na casa da mãe dos irmãos, no bairro Senador Hélio Campos, também na Zona Oeste da capital. Na ocasião, a vítima de 23 anos e o agressor se desentenderam por causa do pacote de macarrão instantâneo e a mulher foi... Caralho, de um real. Não tem como não rir, mano. O cara tem 20 anos, a mina tinha 23, dois adultos tretando por causa de um miojo. Que país de filha da puta, mano. Miojo, tô aqui no pãodeaçúcar.com.br, na verdade só .com. Olha, nesse miojo, eu tava tomando a Mônica. 1,19, porra! Pão de açúcar que é caro. Se for no mercado Tigre, então vai ser menos de um real. Cara, por que o Cup Noodles é é o triplo do preço, mano. Qual que é a lógica disso? Mano, não sei. É a tecnologia de cara colocar e fazer no micro-ondas. Pô, aqui o da Mônica, R$1,19, mano. Meu Deus, eu quero. Vou comprar hoje. Caralho. Não, será que entrega no Canadá? Não, caralho, imagina o frete. Compro da galinha caipira, passa no McDonald's, compra 6 nuggets, faz o seu miojo, joga os nuggets dentro e me agradeça pro resto da sua vida. Mas do... o cara que tá ouvindo esse podcast, voltando do trabalho... Já sabe o que jantar. Caraca. Tá em dúvida aí, ó. Já sabe o que jantar, velho. Na ocasião, a vítima de 20... Pô, domingo, o dia de sair MPB não é domingo? O cara comeu pra caralho no domingo. Ou ele mandou um macarrão, ou ele mandou uma feijoada, ou ele mandou, sei lá, um churrasco. No almoço, ele quer uma coisa mais fácil de fazer. Eu gosto que o Evandro é realista. Ele não falou o dia que sai o MPB, ele falou o dia que é pra sair. É, porque eu não sei, é uma loucura na porra. Esses dias o maluco veio me contar da história do cabeleireiro lá. Aí eu falei, caralho, isso aí faz uns 3 meses já. Aí ele, lógico que não, foi no cast dessa semana. Aí, mano, sem mais de nada. Deixa o Easy e a Juliana um tomar conta desse departamento aí. Você tá falando, eu não vou discutir, cara. Enfim, na ocasião, a vítima de 23 anos, brigaram, o pacote de macarrão instantâneo, a mulher foi golpeada no peito com uma faca de cozinha. Eita porra. Meu Deus. O suspeito teria usado álcool e drogas na noite anterior ao crime. Será que ele acordou aí, ó? Dependendo da droga, a gente falou da maconha, do rato. Ele ainda acordou loucão. Não, cara, o cara que foi. Mas você tava na larica tão monstra que chegou nesse ponto. Ah, pode crer, a larica tava desesperante. Exato, tava enxergando macarrão como se fosse uma picanha. Se bem que picanha. Pô, a gente devia estar falando disso na abertura do cast, da carne de papelão. É mesmo, né, mano? deixa pra semana que vem. Ele chegou à casa da mãe pela manhã e acabou dormindo. Ao acordar, foi buscar o macarrão instantâneo, mas a irmã disse que ele não poderia fazê-lo, pois o produto pertencia aos filhos dela. Ó, tá vendo como a gente julga? O negócio é mais embaixo. Após a discussão, ela foi para a frente da casa e ele foi para a cozinha, onde pegou uma faca, desferiu o golpe contra o peito da irmã e fugiu. Então vai vendo, ó. Do mínimo é o quê? Mano, eu tô tentando entender aqui. Você esfaquear. Quando você foge de um crime, é porque você tá, obviamente, tentando se evadir da punição pelo crime. Quando você esfaquear a sua irmã, não dá pra fugir, caralho. Tem pra onde correr. Não, isso é o que me parece. Vamos exercer o nosso julgamento aqui. Afinal, estamos aqui pra isso. O cara morava com a mãe, com a irmã. A irmã tava ali se fudendo pra criar os filhos. Provavelmente sozinha, tá ligado? Dando miojo suado que ela comprou pra as próprias crias. Aí veio meu irmão, como diria o Borghetti, um vagabundo. usuário de narcóticos querendo comer o miojo da criançada, mano. Aí ela ficou puta, tá ligado? Tipo, a briga, beleza, o miojo foi o estopel que a gente falou da outra vez. Talvez tenha sido o que estourou a treta e levou a facada. Exato. Não é que o... Ah, caralho, tô com vontade de comer o miojo, hein, minha irmã? Tem um aí pra mim? Aí ela fala, não. Opa, toma essa facada então. Tipo, mano... Não é assim. Você vê que a situação tava osso no caso, tá ligado? O relacionamento da família já tava um pouco... Não pode ser normal. Pra chegar nesse ponto, não é uma família saudável, tá ligado? Não é a família do comercial da Doriana. O cara meteu uma facada no peito da tia, mano. De acordo com a delegacia, após o ocorrido, a vítima foi hospitalizada e passou por um período em coma. Eita, pô, foi uma bela facada. Na unidade de tratamento intensivo, UTI... A mulher também precisou passar por uma cirurgia, mas já recebeu alta e passa bem. Uhum. A delegada informou ainda que em 2006 o acusado havia cumprido pena por roubo de penitenciária agrícola de Monte Cristo. O penitenciário agrícola, ó, ele tava procurando frango pra fazer nuggets e colocar no miojo, onde passou 6 meses. Após o cumprimento do mandato da prisão, Kelson da Conceição foi levado a Dean, ai, de novo errado, para a realização dos procedimentos cabíveis e deverá ser conduzido à penitenciária ainda nessa segunda, onde ficará à disposição da justiça. Ou seja, vai ver o sol nascer quadrado, né? Porque ele já não era muito gente boa, já tinha sido preso. Usuário de droguinhas, José Droguinhas. José Droguinhas. E aí a Ziza comenta aqui, ó. Não crucifique ele, tem apenas 20 anos. Que tinha a ver, mano? Caralho, com 20 anos eu já sabia que eu não podia esfaquear um irmão por causa de uma porra de um miojo. Não, cara, miojo. Pode crer se ainda fosse uma comida da hora, né? Se fosse uma parada da hora. Uma lasanha? Pariu, quem sabe não valeria a pena. Uma lasanha? Pô, um ribs do né? O molhozão barbecue e monstro. Porra, aí eu talvez eu não dava uma facada, né? Mas, né? Uma cotovelada. Uma cotovelada, um chute no pescoço, né? Uma parada que não vai causar um dano. Deixa a treta pésico. Uma parada não letal, saco? É. Caralho. Mas é isso aí, gente. Fica a dica. Não briguem com seus irmãos por causa de comida. E o cara já tinha passagem, né, também? Tinha passagem, exatamente. Quando puxaram a capivara, ele já tinha tentado assaltar uma vez. E eu usuário de droga, né, mano? Às vezes o homem, quando ele está louco de drogas, ele não sabe o que faz. É que nem aquele negócio lá do... Às vezes o indivíduo está louco na droga. Exato, é isso aí. É isso aí, meu amigo. Não, vou, você imagina a matéria do Polícia 24 Horas contando esse caso. Aí tem a legenda: isso. Homem esfaqueia irmão por causa de miojo. É isso aí, mano, é isso aí. Que merda. José Luiz da Atena. Ai, caralho, quem mandou essa aí, você falou? Falei, foi o Ramon, Ramon Queiroz. Ramon que Queiroz, gosta de miojo de tomate, ele me contou. Ah, ele contou, olha aí. Vamos pra próxima. Será que o Ramon... Esse... Ah, não, ele foi preso, não falei. Será que ele é o Ramon que foi... Ele fugiu, evadiu, se trocou de nome, aí tá mandando a mensagem. Caralho, imagina. Se ele gosta tanto de macarrão instantâneo de tomate aí, ele já é um suspeito na minha concepção. Vai, a próxima notícia foi enviada pelo Eric Caputo, que é já a terceira, quarta vez que ele aparece aqui. Caralho, vamos ter que dar as chances pros outros também, né, pô? Os outros têm que mandar Caputo. Mais notícia, né? É verdade. Se o cara tá mandando mais, ele, né, fazer o quê? Após ter pedido negado, olha, tá vendo por que a gente tem que abrir espaço? Tá vendo? Aí, ó, ainda mais o El Caputo, tem nome de mafioso. O perigo é esse, ó. Por que eu tô querendo que abra mais espaço pros outros? Esse é o perigo. Após ter pedido negado, ouvinte invade rádio e ameaça locutor no Rio Grande do Sul. Homem desferiu golpes de faca contra mesa e tentou agredir radialista. Mano, você é louco, caralho. Nem os radialistas brasileiros estão seguros. Vem cá, o cara não tem YouTube, não? Como assim, YouTube? Porra. Você quer tanto ouvir a música e o radialista sim. Não tá botando... Não, eu sei que você falou o cara era o locutor, tá ligado? Não, porque, cara, na época, na nossa época de moleque, lembra? Que tinha o... Alô, é da rádio? Tinha a MTV, Alô, é da rádio. Tinha você ligar pro DJ da rádio, tinha você esperar o clipe passar na MTV, tinha você ligar pro teleguiado e pedir pro Kazé pra passar um clipe, lembra disso? Sim, sim. Top 10 era por aqui. Eu entrava na escola 7h20, Easy. Na parte, na hora do ensino médio, na época do ensino médio. E era o clássico assistir o Top 10 e depois ir pra escola. Muito foda. A Sabrina, porra, a Sabrininha, hein? Sabrina Paratori. Hoje em dia deve estar um puta dragão, mas na época ela era... Não, acho que não, mano. Essas minas aí, deixa eu ver aqui. Mano, hoje em dia, porra, ela é mais velha que nós, isso não é possível. A gente tá zoado, não é possível que seja da hora. Vamos ver aqui. É porque você já começou feio, ela era bonita. Não é justo. É, você quer se comparar com ela essas minas aqui, que são gatinhas aí em Barangão, elas pelo menos conheceram a vida... Como pessoa bonita. Pode crer. A gente nunca vai nem saber. A gente não vai nem saber isso. É, a gente é feio a vida inteira. Ela pelo menos foi bonita. Não, tá bonita ainda, pô. Mais ou menos. Você tá olhando onde? Instagram? Instagram é a realidade. Não, eu tô vendo. Instagram é a realidade. Tô vendo aqui uma matéria do ano passado, 2016. Não, mas eu vou pra shopping como eu solto. Olha o Instagram aqui, ó. Hã? Link aí. Instagram é de Sabina Palhatore na postagem. Deixa eu ver aqui. Deu uma passada, tá mal passada, tá carne. Não, que isso, pô. Ela tirou a foto aí normalzona, sem maquiagem, nada. Mulher sem maquiagem, ela é uma pessoa, né? Quando a mulher bota a maquiagem, aí que ela fica, né? A aparência que a gente vê na TV. A gente já tá acostumado a ver as pessoas, essas modelos muito bonitonas e tal. A gente conhece elas produzidas, entendeu? Sim, tem essa também. É aquele esquema, né? A TV em beleza. Não, e essa foto, cara, essa foto, você leu a postagem dessa foto? Não, apenas viu. E se ela tava fazendo quimioterapia, caralho? Ela fazendo quimioterapia ainda é mais bonita que você, mais bonita que nós dois. Sabrina, por isso que ela tava, por isso que ela tava com essa aparência mais, né, mais pra baixo. Ela tava enferma, né, mano? E como eu falei, até doente ela tá melhor que nós. Sim, e aí o cara não tinha Sabrina na vila dele. Sim. Aí fala aqui: a polícia faz buscas a um homem que ameaçou um locutor de rádio de Giruá, no noroeste do Rio Grande do Sul, durante um programa ao vivo. Que isso é melhor? Puta que pariu, cadê o áudio? Deve ter aqui, tem o playerzinho. Porra, peraí, caralho. Vem aqui, ó, vem aqui, escute o áudio. Que sensacional, bota o áudio aí. Um minuto, vamos ouvir. Sou eu que no silêncio você procura. Bota ao vivo aí. Não, mas não é. Mas. Ó, tu não brinca com as coisas. Chico, para com isso, Chico. Não para, rapaz, tá errado. Tá bom. Bagaceira. Deus o livre. Bagaceira. Que homem louco, Chico. Não é louco, é um bagaceira. Que Que isso, o cara vem no estúdio puxar uma faca pro cara, hein? Ah, liga pra polícia aí, quem tiver ouvindo a rádio 104, liga pra polícia. O cara chegou aqui, puxou a faca. Pessoal da brigada. Muito bem. O agressor foi embora aí, temos tudo bem, graças a Deus. Pessoal que tá ouvindo em casa aí, né? Tivemos um ouvinte aí que não gostou da música que rolamos, né? É, chegou aqui puxando uma faca, mas graças a Deus tudo resolvido e será encaminhado agora às nossas autoridades aí, né? 14:09. Mano, olha que sensacional isso no seu vivo! Mano, olha aqui! Não, só ele fez com o áudio, imagina a cena dele dando tapão na mesa, tá ligado? Sim, olha só, o que tá falando aqui? A polícia... Cara, esse o áudio... cara, que homem louco esse Chico! Mano, só dá louco, caralho. O cara tirou a rádio do ar, fi. E o cara... Mano, aí o radialista fala assim, liga pra polícia aí, que eu estiver ouvindo a rádio. Imagina, o cara, o 90, alô, tem um louco lá na rádio. Tô ouvindo aqui ao vivo, se vocês puderem dar uma passada lá. Imagina a gente tá ouvindo aqui o MPB e de repente entra aqui alguém aqui na minha casa reclamando que a gente não deu a notícia dele. É basicamente isso. Olha lá, segundo o radialista Jair Wattier, ele estava no ar na tarde de sexta-feira quando um ouvinte ligou e pediu uma música tradicionalista. Mas teve uma música, o quê? Uma música cristã? Eu não sei, deve ser algo desses caras roots, porque, mano, você tá ligado que no Rio Grande do Sul tem uma galera aqui, meio... O nome da música, sim, eu sei qual fã é. Fã do Bolsonaro. Dava pra sentir o bafo do chimarrão no sotaque desse cara. Ó, se você coloca a música tradicionalista no Google, ele já vem vídeos lá. Sou gaúcho, sim, música nativa gaúcha. Não, tô ligado. O nome da música é Corpo Esgualepado, do Chiru Missioneiro. Sobe o som. Cada dia que passa, parceiro, meu corpo velho me dá um assintoma. Resquícios de uma vida bruta, de tropiada, de esquila e de doma. O corcovo de bagual criado e manotaço de água redomona. E o cansaço que hoje me governa, o reumatismo me entrevando as pernas. É o passado que está vindo à tona. Porra, mas o cara, ele nem falou que não ia tocar, né? Ele só tocou outra música no lugar dessa. Mano, olha o naipe do sujeito. O Chiru Missioneiro. Ademir do Arari Feelings. Caralho, vamos continuar aqui, vamos ver. A confusão começou quando o homem pediu que o radialista tocasse Corpo Esgualepado, do cantor tradicionalista Chiru Missioneiro. No entanto, outra música foi colocada no ar. Então, como você falou, ele não negou tocar. Exato. Só entrou outro. Será que tava louco? Às vezes o cara tá com a programação já, ele vai botar quando abrir o espaço, né? Tem isso também. Revoltado, o homem invadiu. Ele vai botar quando abrir o espaço. Cara, o melhor é o seguinte. Segue o jogo. Ai, beleza. Não, o melhor é o seguinte. O melhor é que o cara aparentemente tava só esperando lá pra não tocar. Ele tava tão perto assim que a próxima música não era a música que ele pediu. Ele já ligou do celular, pediu, os caras não tocou. Ele já subiu da rádio, fi. É, ele já pegou, puxou a peixeira da cintura e falou: hoje eu vou preso, então. É, porque assim, o cosplay normal do gaúcho, todo gaúcho tem uma peixeira, né? Esse gaúcho roots, o cara já tem. Gaúcho roots. Ele já vem equipado com a peixeira de fábrica. Após o momento de tensão entre o locutor e o ouvinte, no áudio aí que você ouviu, o Wattier conseguiu o áudio, abriu o áudio do microfone e pediu ajuda. Para com isso, Chico, apelou o radialista. Enquanto isso, o agressor gritava: está tudo errado, bagaceira. Bela expressão, bagaceira. Bagaceira. Antes de sair do estúdio, o homem desferiu golpes de faca na mesa. Logo em seguida, é possível ouvir o Wattier. Eu sei que eu tô pronunciando errado. Nossos amigos de Giruá. Giruá é o nome da cidade. Se é do sul, é Wattier. Wattier. Ah, caraca, Wattier. Jair Wattier. Locutor. Escroto. Que homem louco, Chico. Ou seja, eles já se conheciam. Né? Ou não, ou o cara ligou e falou: aqui é o Chico, eu quero a música, toca essa porra, senão vou te dar uma facada. Não, mano, não, mas senão o cara seria muito confuso. Você, alguém te liga pro teu rádio, a não ser que o cara só tenha 3 ouvintes. Nunca saberemos. Entendeu? Porque se alguém liga pra tua rádio e ele fala: ah, Chico e tal, aí o cara aparece depois, eu não sei, porque a gente não ouve a conversa inteira, né? Ele falou aqui, ó, de acordo com a notícia, após o momento de tensão entre o locutor e o ouvinte, o Wattier conseguiu abrir o áudio do microfone e pedir ajuda. Ou seja, a gente não ouviu o começo da conversa entre os dois. Então a gente não sabe se o cara chegou e falou, e chegou assim: ó, cadê minha música? Não tocaram minha música, porra? É. Né? Sim, sim. Então a gente não sabe. Para, eu imagino, como é cidade pequena, eu imagino que o cara, o radialista, já conhecia o maluco. Ele deve ser o maluco da cidade. Mano, o melhor é o nome do programa do Jair Wattier na rádio aí, chama Rola Bandas. Mas não rolou a banda do Exatamente. Começa meio-dia, acabei de achar o Facebook do Jair aqui. Caralho. Que tem essa mesma fotinha da matéria, inclusive, pegaram no Facebook dele. Isso é quando o cara... Que homem louco chega. Aí beleza, aí ele fala: muito bem, o agressor foi embora, estamos bem, graças a Deus. Tivemos um ouvinte que não gostou da música que rolamos. Chegou aqui e puxou uma faca. Agora mais um dia normal para as autoridades. Mas... aí. Imagina esse cara contando essa história depois, mano. E aí, como que ia trabalhar lá na rádio? O legal é que, mano, o cara fugiu da área do crime de táxi. Você já ouviu na sua vida alguém fugir de um crime de táxi? Chamou, ficou esperando lá na frente. O táxi chegou primeiro com a polícia e ele cascou fora. Como é que o cara mais ou menos se foge de táxi, porra? Mas nem no GTA, acho que não dá, mano. Não dá, mano. Se tiver como chamar o táxi, você morre antes do táxi chegar. Caralho, que merda, mano. Ai, Geraldo Pablo comenta aqui, ó: por pouco não foi o radialista que ficou com o corpo todo esgualepado. Que é o nome da música. Caralho. Ah, O Davi Magalhães falou: como colocar quatro gaúchos sentados no mesmo banquinho? É só tocar a música errada que eles ficam furiosos. Caralho. Ó, o Thiago deve ser gaúcho. É, Parreiro, tô com vergonha ali de você. Que merda, mano. Caralho, fica um monte de gente fazendo piadinha de gaúcho. É, envolvendo homossexualismo. O que é curioso, porque você sabe de onde surgiu essa história de gaúcho viado, né? Não sei, porque os caras têm fama de machão, esses gaúchos roots, de bombacha, tal. O gaúcho padrão aí que a gente falou que tem a peixeira na cintura, ele uhum. quer vender uma imagem que ele é machão, que ele é sério, que ninguém mexe com ele. E aí, pra zoar, o pessoal conseguiu subverter isso falando que... Ah, então essa é a origem? Sim, sim. É muito foda, né, você pensar. Sério? Exato. Duas vezes que eu ouvi essa história foi por isso. Que os caras, eles se fazem de machão, mas na verdade eles mordem a fronha. O Marcelo falou: não tocou o Xiru, baixou o Exu. Caralho. Izzy, a última notícia do dia, enviada, vou ler do jeito que tá escrito no documento aqui da separação das notícias, beleza? Colocar só, velho. Enviada por... Para, caralho, não posso ir. Enviada por Suelen Linden, @alemoa_su, aí tá entre aspas. Bem gatinha, diga-se de passagem. Um abraço pra Suelen, que inclusive ela é do Sul. Talvez ela conheça o nosso locutor Jair Watier aí. Ela enviou a seguinte notícia. Isso é que nem... Peraí, tem que contextualizar o da velha. Link no post. Explica aí, enquanto eu caço aqui o negócio. Pô, deixa eu achar o link então, calma aí. É, colocar só a véia. É só colocar no Google, colocar só a véia que aparece. É um jornal, a Gazeta. Gazeta São Bento do Sul. Todos os jornais, até os jornais grandes, tem a parte coluna social. Que é o quê? Sim, sim, que é por... Isso aí eu vou explicar pra galera o que é, porque eu já trabalhei em revista e eu sei o que é. Essa parte de coluna social, sabe o que é, Izzy? É pra puxar saco de anunciante. Ah, pode crer. O cara anuncia na revista, ele tava, sei lá, na festa do lançamento da loja nova. Não, tem o aniversário do filho do... Exato! Aí a mulher, a dona da revista, manda o fotógrafo lá fazer uma fotinha. Aí coloca: ah, empresário Israel Nobre, casa-se com Rebeca. E aí a fotinha, tá ligado? Porque você tá anunciando na minha revista. Se fosse o tigre que nunca passou perto, se foda que ele casou, tá ligado? Foda-se. Foda-se seu casamento. Exato. E aí tem lá na gloriosa Gazeta São Bento do Sul, o cara do comercial pediu pro fotógrafo ir lá fazer uma média. Aí tem a seguinte notícia, que saiu no dia 6 de fevereiro. Laura, este dia tão especial, quero desejar-lhe todas as felicidades do mundo. Parabéns pelo seu aniversário, de seus netos, filhos e em especial Nora. Que foi uma mensagem da Nora, da Laura, da dona Laura, pra ela. E aí tem, entre aspas, aliás, entre parênteses, escrito assim: colocar só a véia. E do lado tem uma foto da véia e de outra véia. Ou seja, é duplamente engraçado. Porque os caras, além de deixar o aviso colocar só a véia ir pro ar ser impresso, eles não colocaram só a véia, tá ligado? Você se ligou nisso? O cara levou o Kobe, o diagramador do jornal. Ele ignorou foda o aviso, mano. Ele tomou duplamente o Kobe. E aí, logicamente, no dia 7, saiu a errata. Não vou conseguir ler, mano. Na edição número 2823, de segunda-feira, 6 de fevereiro, a editora Cotidiano publicou equivocadamente uma mensagem para Dona Laura, que fazia aniversário naquele dia. Na ocasião, uma comunicação interna do jornal acabou sendo veiculada. Comunicação interna do jornal, xingar a mulher de velho, causando constrangimento não só à equipe do jornal A Gazeta, mas principalmente à autora da homenagem, que ressaltamos... O cara foi processado, né? Porra, foi demitido. É o mínimo, né, que se espera. Que ressaltamos, eu nada acho tem a ver com o negócio publicado. Não, o legal é que, assim, rapidão, o legal é que o melhor, fala aí. O melhor é como você falou, eles deixaram o aviso passar e não tiraram, não botaram sua velha. Tem a foto das duas, tá ligado? Aí no, na errata aqui, eles deixam claro que a culpa da a mensagem errada não foi da Nora que mandou a mensagem, foi do jornal, tá ligado? Nada tem a ver. Sim, claro. Portanto, deixamos registrado nossas sinceras desculpas. Não, a redação é do jornal, é claramente do jornal. Sim. Não, mas é que às vezes a pessoa lê e pode achar que a Nora que mandou a mensagem mandou assim, entendeu? Colocar só a véia. E aí o jornal fala, não, gente, a gente se cagou aqui, tá ligado? E aí, como tal qual colocar só a véia, na descrição de quem viu a notícia aqui, a Suelen Linden, tá escrito, bem gatinha, diga-se de passagem. Que é a seguinte notícia. É, bandidos assaltam empresa em Santa Maria e roubam cofre. Mas havia uma surpresa dentro. Vigilante distribuidor de gás foi amarrado e colocado em uma sala. A notícia é o seguinte. 5 assaltantes armados que invadiram a distribuidora Super Gás Brás. Belo nome, hein? Se vão criar uma empresa, ela vai ser Super. Vai distribuir gás no Brasil. É Super Gás Brás. Localizada no bairro de Pedro de Planalto, em Santa Maria. Nessa quinta-feira tiveram uma surpresa ao descobrir o que tinha dentro de um cofre que eles roubaram. Conforme a ocorrência registrada pela Brigada Militar da Delegacia de Pronto Atendimento da Polícia Civil, BPPA, o crime ocorreu logo após a meia-noite desta quarta-feira. Os 5 renderam o vigilante e o amarraram. Os 5 quem, mano? 5 meliantes? Não fala. Mas 5 assaltantes desarmados que falam na primeira linha, porra. Sim, mas, mano, a gente tá acostumado com o G1 que repete tudo, filho. Depois colocaram o funcionário em uma sala. Os bandidos fugiram levando um cofre e um celular, que devia ser Android, pelo decorrer da história. O vigilante conseguiu se desamarrar cerca de 2 horas depois e chamou a brigada militar. O cofre foi encontrado aberto na manhã desta quinta, no bairro Caturita, próximo ao distrito de Santo Antão, belo nome. Ao lado dele, esparramado no chão, os bandidos abandonaram o que havia dentro do cofre. Café, leite em pó e açúcar. Além de alguns inventários da empresa em um HD externo. Os caras achou... Como assim? Mano, os caras tava tipo 11 homens e um segredo, tá ligado? Porra! Pode que fizeram... Tamo milionário! Esse cofre aí já era, vamos fugir do Brasil. Eu tô tentando entender por que que botaram... Eu acho que foi pra trollar. Esses caras foram tanto assaltados na vida deles que acho que, mano, vamos zoar esse filho da puta. Aí tem a declaração aqui do cara da distribuidora que foi assaltada. Não lidamos com dinheiro dentro da distribuidora. Trabalhamos com boleto e depósito, em função de segurança. Não recebemos mais nada em caixa. O cofre era usado pra... Então, peraí. É uma distribuidora. O cofre era, então, o almoxarifado deles, basicamente, já que não tem dinheiro. Sim. É isso? O cofre era usado... Aqui a notícia fala. O cofre era usado para guardar café e açúcar, como eu tô funcionário ligado à gerência da empresa, que preferiu não ser identificado. Mano, eles começaram a trabalhar só com boletão e depósito, que é o que qualquer empresa que se preze tem que fazer, né? Não ficar andando com dinheiro, caralho. Aí... Os caras falaram, vamos assaltar esses trouxas aí, vamos ficar rico. Chegou um puta café, devia ser um café ruim ainda. Nescau, ruim pra caralho também. Achocolatado ruim. E aí deu nisso, não arrumaram nada. Esse é o verdadeiro, não vai arrumar nada. Caralho, mano. Quer dizer, então... A foto, foto é o melhor. A cesta básica jogada na beira da estrada. Eles os caras ficaram muito putos. Eu daria dinheiro pra ver essa cena do momento deles abrindo o cofre. Parece coisa de filme, mano. Sim. É que nem aquela piada dos caras que foram assaltar o banco e era um banco de esperma, sabe qual é? Caralho, não. Eita porra. Acho que rolou um problema de comunicação aí, gente. Mano, é complicado. Quer dizer, olha só, os caras... E pior que são 5, mano. Sim, ninguém se ligou. Caralho, mano. E aí jogaram fora e ficou por isso mesmo. É, ficou por isso mesmo. Pegaram de volta, provavelmente deram aquela limpada ali pra tirar o barro do café e das coisas, do suprimentos. E os caras devem ter feito o café pra comer. Tem que ter o cafezinho da galera da empresa mesmo, tá ligado? Sim, sim. Era... Devia, não, cara, não tem uma geladeira, sei lá, uma cozinha pra guardar as paradas. Não tem uma prateleira, não tem uma prateleira, sei lá, botar no cofre. Porque veja bem, se tava no cofre, o cofre tava fechado e trancado, né? Senão os caras teriam tentado abrir, eu imagino. Não, senão os caras teriam nem levado, se eles vissem que era um cofre com leite, caralho. Exatamente. Existe o trabalho de roubar. Devia estar trancado. Se dava pra abrir sem essa complicação, ou seja, os caras estavam realmente guardando isso aí. Caralho, mano. Mano, às vezes é que você nunca trabalhou. Eu já trabalhei numa empresa que tinha uma geladeira, e aí a gente levava marmita pra comer na empresa e guardava na geladeira de manhã. Tinha uns caras que davam uma furtada na marmita do amiguinho. De repente acontecia isso com o brother, ele falou: quer saber, eu vou guardar meu café dentro do cofre. Pra ninguém roubar. Pode ser isso. Porra, uma vez nessa empresa a menina botou laxante na comida e deixou lá, mano. E comeram metade da marmita dela. A incidência de furtos tava... Sim, tava foda. Altura. E comeram metade da marmita dela. Aí ela saiu falando: hoje alguém vai passar mal. Quero só ver quem vai ser o safado. E não sei o quê. Mas ninguém se entregou, não. Acho que a pessoa foi embora com vontade de cagar e nunca foi pego, tá ligado? Mas lá os caras eram vinil do roubo de marmita. Pô, tinha um maluco, mano, amigo meu. Ele não levava. E ele almoçava lá todo dia. Aí eu falava: como que você faz isso? Ele: mano, eu pego um pouquinho de cada um e já era. Uhum. Ele falou ficar procurando as que tinha carne pra roubar sua carne. Caralho, mano. Pensa, mano, brasileiro é maravilhoso, caralho. Son, your ego is writing checks your body can't cash. É isso? Sim, Izzy, concluímos essa edição. Izzy, importante lembrar que nosso podcast, dessas horas de risada que as pessoas têm aqui, com as nossas histórias otárias que a gente conta, só existe graças ao Padrim, padrim.com.br/omelhorpodcastdobrasil, que inclusive está com algumas novidades lá na interface deles. Uma delas é uma que a gente pediu há um bom tempo, que é mostrar o valor real que a gente recebe, não os calotes colocados lá tudo junto. Porque, pois é, o que acontece é que às vezes o cara vai ajudar, e aí ele vê aquele valor alto que não é verdade, né? Não é verídico. Exato, e aí ele tá considerando ali o que foi processado. Aí ele não ajuda. Exatamente, aí ele tá considerando ali o que foi processado do mês decorrente. Então, teoricamente, o que a gente vai receber, não sabemos ainda também. Exatamente, a gente bota lá, primeiro objetivo, né? A gente agora vai fazer o podcast toda semana, bonitinho. E aí se o cara chega lá e o valor aparentemente já foi alcançado, não tem mais por que ele contribuir. Ele fala: ah, de boa, foda-se, os caras já têm o que precisa. Exatamente, o que não é o caso. Eles mudaram isso agora, aparece lá só o que realmente está sendo contribuído. Sim, só o que foi cobrado. Mas é o que eu falei, teoricamente, porque como é o primeiro mês, a gente não sabe também se isso é real, se eles podem ter errado, ou a gente pode tomar o dibre de outro lado. Vamos entender ainda como funciona. Mas tá melhorando o sistema. Os dibradores é que nem no Jurassic Park, né? Life will find a way. Os caras vão dar um jeito. É, os caras vão dibrando. O cara dibra aqui, dibra acolá, ele vai dibrando. Então, Izzy, lembrando que iremos fazer a semana que vem um sorteio para as pessoas. Aliás, na outra semana, né? A gente vai gravar semana que vem. No final desse mês, a gente prometeu um sorteio lá de uma cópia do Overwatch, que a pessoa que ganhar vai escolher qual a plataforma que ela quer ganhar, se é PC ou se é console. E a gente vai sortear só entre quem tiver no padrinho ativo, pagando bonitinho. Então, se você quer concorrer a essa cópia do Overwatch, é a sua chance. Entre lá, faça sua contribuição. Simbólica, como a gente fala. Se cada um desse R$1, R$2, maluco. Pô, mano, só precisava disso, não precisava de muito, não. Precisava de muito, não, Se cada um der R$2, já ajuda pra caralho. E aquele esquema, se o cara pensa: porra, eu não vou parar meu tempo pra dar R$2 pra esses trouxas, né? Ele calcula aí, sei lá, falta 10 meses pra acabar o ano, 9. Dá R$20, então, e considera na sua consciência que você pagou o ano inteiro já. Pra gente ajuda igual, tá ligado? Se o cara imaginar que eu tô dando 2 por mês. Então, a gente só tem a agradecer a essa galera. O pessoal do Telegram, maneiro pra caralho. Quando dá, a gente entra lá, troca ideia com eles, várias histórias e tal. Histórias em primeira mão, por exemplo, a história do que eu fui cortar o cabelo lá da tesoura demoníaca. Sim, eles ouviram primeiro. Põe primeiro nisso, meses antes. Eles ouviram bem no dia que aconteceu. E aí foto, a gente manda foto, o Izzy manda vídeo do que ele tá fazendo, pede opinião pra galera lá pro canal dele no YouTube. A gente tenta ter uma relação mais próxima com o pessoal do Padrim lá no Telegram. Porque esse é o objetivo, né? Exatamente. Esse é o objetivo. Então se você curte o nosso trampo, se você acha que vale essa horinha que você tem de risada aí toda semana, qualquer valor ajuda pra caralho. R$5 por mês. Pois é, né? Que nem aquele vídeo clássico, R$5 pra fazer caridade. Porra, R$5. Ela pegou no meu pingolinho e deu uma chupadinha, né? Ha ha. Eu bati no tiozinho, mano. Eu queria ser amigo dele, levar ele pro churrasco. Será que ele tá vivo ainda? Caralho, fora que não vai saber o nome dele, né? Ah, não. Só vai aparecer sem colocar R$5 pra fazer caridade. Mas é isso que o Izzy falou. Se você der 5 por mês, imaginar que você tá pagando um pouco mais de R$1 por cada programa, mano. Dá, cara. Vamos. Menos, pô. Cara, tu tá ruim pra caralho. Ah, não, não. Não, vai, de cada mês tem 4 programas. Chuta, arredondando. Tá, tem, vai ter mês que vai ter 5, tá, vai, tá, ter certo, mês que vai ter 4. Mas. Tá, mas, cara, acho que vale. Não é possível que você. 4 notícias, você não ri pelo menos de uma, maluco. Sua vida tá ruim. Vá se tratar, então. Pega esse dinheiro que você daria pra gente e vai no psiquiatra, tá ligado? Porque não é possível. Então é isso? Exatamente. Até semana que vem. Tchau. I don't know at all is true. Narrow, narrow is true. Nara, nara, nara. Nara, nara, nara. Nara, nara, nara, nara. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.